6h32. Ô, Toninho, não chora não, Toninho. Isso passa, rapaz. Isso é de momento. Agora falou, agora eu quero reforçar, já que eu mandei evidências pra ela, pra Dalila, agora eu quero reforçar, pra nunca dizer adeus. Leandro e Leonardo, né, ô Toninho? 6h33. Mercado Solemar. É onde você vai encontrar cerveja 95 reais, farinha de milho 80, biscoito Mabel 220 cruzeiro e o café é meio quilo do bom, claro, 220 cruzeiro. Rio Grande... Eita, não, não é Rio Grande do Sul, é. É o Ciclo União, Supermercado Solemar, é lá na Rua da Cascata, 140, lá no Ipiranguinha, tá bom? Então tá joinha, um bom dia pra vocês aí no Ipiranguinha. Casa de Carne Arnu, a mais completa e higiênica casa de carne do litoral. Casa tem carne fresca todos os dias. Um atendimento todo especial para você. Faça uma visita e você vai gostar. Rua Dona Maria Alves, 218. E também tem a Carruagem do Som, onde você vai encontrar disco, fitas populares, internacionais, viola, violão, rádio, gravador, rockman, encordoamento para todo instrumento que você precisar. Praça 13 de Maio, em frente à biblioteca. Eu falei... Carruagem do Som, número 27. 3 para as 7. Mandar música pros dias da Peixaria do Tantã. Minha música, Joaquim Manuel, 23 para as 7. Oi, Eda, vai para você. Yeah. Olha aí, minha gente, está pegando fogo na esquina das modas. O Armando quer vender todo o estoque que sobrou do verão e por isso tem que vender barato. Veja, por exemplo, estas ofertas: mini blusa infantil 300 cruzeiros, bermudas estampadas 400, conjunto infantil 1000 cruzeiros e muitas outras ofertas de verdade. Aproveite esses dias para fazer as compras. Você vai levar muitas vantagens. Esquina das modas. Deixar de pagar a conta de eletricidade depois do vencimento pode lhe custar caro. Você se arrisca a um desagradável corte de energia e tem de pagar acréscimo moratório na certa. Evite ficar no escuro e aumentar seus gastos com energia elétrica. Pague suas contas em dia. CESP, Companhia Energética de São Paulo, Secretaria de Energia e Saneamento, Governo de São Paulo. Novo tempo, trabalho e desenvolvimento. A Prefeitura Municipal comunica que a partir do dia 22, sexta-feira, o número do telefone para o atendimento à população deixará de ser o 321295 e passará a ser o número 324011. Agora falta 16 para as 7. Toninho tá reclamando aqui, rapaz, que na rua Batista de Oliveira anda com uma buraqueira. Ele tá pedindo ao pessoal da prefeitura que passa por lá, porque não tá dando umas condições de passar com carrinho de pipoca. Ele tá precisando passar a máquina lá. Ô pessoal, passa a máquina lá, ajuda o Toninho, né, Toninho? Tá lá na rua Batista de Oliveira, no bairro da Silope. Ok? Cleito e Cristiane, a paz que não tive. Agora falta 15 para as 7. As águas rolar, quero Então, agora eu vou falar da Peixaria do Tantan. Lá você encontra pescada, badejo, curvina, filé de pescada, garupa, espada, cação e robalo, tá bom? E ah, não, e uma centena de peixes diferentes que só na Peixaria do Tantan você vai encontrar. Peixaria do Tantan fica em frente ao posto de gasolina do Fiova, tá bom? Então, falei. Aí, agora, Autoescola São Cristóvão. Agora ficou mais fácil você tirar a carta de motorista, habilitação em todas as categorias. Faça sua matrícula hoje mesmo, mas procure o Arte Escola São Cristóvão. Fica na rodovia Oswaldo Cruz 460 e o telefone é 32-2492. Fala com a Jane ou com o Maurício, tá bom? Bom dia, Maurício, beleza? Ciclo União, lá você vai encontrar todas as peças para sua bicicleta. Tem pneu, selim, corrente, câmara de ar, pintura em geral, manopla, pedal e também o preço. Beleza, um bom dia para vocês aí. Avenida Rio Grande do Sul, 531. Se ela te perguntar como é que eu estou, diga que estou sozinho, abraçado e sofrendo. Com esses dois dias que o Beto ficou fora, já tá com vontade de falar, rapaz. Você viu? Tá entrando aí de bico. Ô, Beto, mais tarde você volta de novo. Agora falta 11. 11 para as 7. O que vai rodar agora, moço? Mato Grosso e Matias, de igual para igual. A frente, isso, isso. Desculpa a mesma coisa, é igual para igual, é frente a frente. Falta 10, 10 para as 7. Precisamos conversar, decidir o que vai ser. Se é uma briga de momento ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir a sua voz me falando frente a frente o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você sem saber se vai voltar ou vai me esquecer. Você tem que resolver se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se teu amor acabou, diz pra mim, mas não me deixe assim. Thank you. Supermercado Solemar, é onde você vai encontrar cerveja 95 reais, farinha de milho 80, biscoito Mabel 220 cruzeiro e o café é meio quilo do bom, claro, 220 cruzeiro. Rio Grande, não é Rio Grande do Sul, é o Ciclunião. Supermercado Solemar é lá na Rua da Cascata 140, lá no Ipiranguinha, tá bom? Então tá joinha, um bom dia pra vocês aí no Ipiranguinha. Casa de Carne Arlu, a mais completa e higiênica casa de carne do litoral. Tem carne fresca todos os dias. Um atendimento todo especial para você. Faça uma visita e você vai gostar. Rua Dona Maria Alves, 218. E também tem a Carruagem do Som, onde você vai encontrar disco, fitas populares, internacionais, viola, violão, rádio, gravador, rockman, encordoamento para todo instrumento que você precisar. Praça 13 de Maio, em frente à biblioteca. Eu falei... Carruagem do Som, número 27. Nosso amor não tem segredo. Sabe tudo de nós dois. Finalzinho de programa, falta 6 para as 7. Programa, né? Programa, né? Sabe quem ligou para cá? Foi o Laércio. O Laércio falou: quem que é esse que tá fazendo aí? Quem que é esse doido que tá aí, né? Outro sou eu mesmo, filho russo, eu que tô por aqui. Ele pediu uma música bonita, rapaz, vamos tocar aí, As Marcianas. Essa música é a última de hoje. Vai ali pra Rua Olímpio de Carvalho. As Marcianas, a canção do mais puro amor. Olá, Ercio. Foi a última de hoje. Faltam 2 para as 7. Agradecer a Tereza que ligou para cá. Tereza, muito obrigado. Agradeço imensamente as suas palavras, ok? E por hoje é só, né? Acabou. Amanhã o Beto está aí. Eu fui contratado para a Rede Globo. Não venho amanhã. Vocês ficam por aí. Um abraço do Russo, um abraço do Ed Nelson. E bom dia. Neste dia 28, quinta-feira santa, às 21 horas, na Avenida Iperuígue, a encenação da Paixão de Cristo. Uma superprodução que vai mexer com a sua emoção. Oferecimento Câmara Municipal de Ubatuba e Comércio de Bebidas Ubatuba, o seu revendedor Antártica. Apoio Secretaria de Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal e Rádio Costa Azul. Costa Azul 91, 10 anos de ousadia. E você, ouvinte, é o astro desse show. Andar na moda com economia, Sun Sport Magazine. Tomás Galhardo 932. Gênesis, administrador e corretor de seguros. Segurança à sua mão. Telefone 324107. Identificação. Lugar 709, Rádio Costa Azul de Ubatuba, AM 1140 kHz, a primeira do litoral. Sua Rádio Costa Azul apresenta o programa evangélico O Alfa e o Ômega em Missões, da Igreja Missionária O Alfa e o Ômega. Apresentação, irmãos José e Sérgio, patrocínio do vereador Pinda. Senhor, eleva-te o meu coração para louvar-te, ó Deus, por esse sol que brilha e por todos os benefícios que temos recebido de tua parte, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, através desta rádio, ó Deus, levar a cada coração, a cada lar, mensagens do seu santo evangelho e hino, Senhor, para a nossa edificação espiritual. Amém. Amado ouvinte, bom dia. Recebam todos a paz do Senhor. Aqui mais uma vez com você, pastor Sérgio, levando até você esse programa, o Alfa e o Ômega em Missões, levando a você maravilhosos hinos para o seu elevo espiritual e também a santa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir já a nossa primeira mensagem musical, que certamente nos vai edificar espiritualmente. Essa música agora vai lá para o pessoal do Morro da Pedreira, Dona Júlia, seu Antônio, aí para o Darcy, que estava meio adoentado. Espero que tenha se recuperado, Darcy, desse problema que você teve ontem à noite, tá? Pois é, estava meio doentinho e tal, mas acho que vai estar melhor, né, Darcy? Um abraço para você, Darcy. Vai também para o Zé, né? Para o Zé, para a Dona Júlia, para o seu Antônio, para o Lúcio, Maria, o Beto, a Elizabeth, quem mais? Deixa eu ver se eu lembro por aqui. Isso, a Isabel, o Valdir, bem lembrado. E vai chegando para vocês o... Me esqueci o nome, agora vamos ver se eu lembro. Léo Canhoto e Robertinho. Fui dançar numa fazenda, era festa de São João. Bem

não sei. Só sei de mim que não vou mais me machucar. Meu olhar diz que sim, coração diz que não. Minha boca sorri forçando para... 6:36, já chega pra vocês, César e Paulinho, Menino Fogazão. 6:36. Um bom dia a todos os nossos amigos. Certa vez era uma vez um menino folgazão, calça curta, unhas compridas, cara suja, pés no chão, coração tão inocente, palpitante de alegria. Frequentava a escolinha, o beabá aprendia. Belém, Belém, Belém, logo que o sino tocava, saía da escola e pela rua disparava. Mamãe, já vou brincar, em pensamento avisava. Somente à tardinha para casa retornava. À noite o luar tão lindo, já cansado de brincar, de bobinho cobra cega, pega, pega e te salvar. Sentava pra ouvir histórias dos mais velhos a contar, de papagaio encantado e outras de arrepiar. Não dormia mais sozinho por causa do pesadelo. Um calafrio no corpo arrepiava os cabelos. Rezava a noite inteirinha, luz acesa, ai que medo. E o sabido corajoso levantava logo cedo. Jogava bola de meia, de gude de capotão, empinava papagaio e rodava seu peão. Caçava de esquilingue, arapuca e alçapão, ia nadar no cordinho, no cavalinho alazão. Belém, hoje Belém, choro ao ouvir o sino, porque meu filho não tem meus brinquedos de menino. Belém, hoje Belém, choro ao ouvir o sino, porque meu filho não tem meus brinquedos de menino. Quem sabe um dia apareça um cara suja, pés no chão, que ilumina do poder, modifique esta nação. Sem trair a esperança de um povo humilde cristão, rosto e coração risonho, que faça da vida um sonho, livre de preocupação. Este coração risonho, que faça da vida um sonho, livre de preocupação. Te impedir que chame um táxi,

Ô, Zé, ô, Desi, vamos levantar, vamos trabalhar, gente.